olhar de Deus. Calma, Deus vai restituir em dobro o que você perdeu. Aquela voz que você ouve tentando lhe desanimar, você chora e parece que o mundo vai desabar. Que não vem, você se pergunta: será que ele vem? Será que Jesus vem? Calma, tudo que está acontecendo está sob o olhar de Deus. Calma, aquieta o seu coração, ele cura dos seus. Não é essa luta, não é essa prova que vai lhe fazer parar. Se levante, porque Deus está contigo pra lhe ajudar. Está chegando a sua hora, e quem sabe é agora. Mesmo que ninguém lhe veja, ele sabe onde você está. Então não há porquê se preocupar. Ele não dorme, ele não falha, ele não brinca, ele não tarda. Jesus cumpre o que promete, não é um homem pra mentir. Ele nunca se esquece, se marcou, assina embaixo. Sua promessa tem data e horário, o tempo é dele, ele sabe o dia. Sua palavra é a própria profecia. Confia, confia, confia em Deus. Confia, confia, meu irmão. Tem vitória chegando. Confia, meu irmão. Meu querido, não duvide do que Deus tem pra você. O homem pode prometer algo, mas por algum motivo não cumprir. Mas com Deus não existem falhas. Se Ele te fez a promessa, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele não dorme.